287 da presente, voa Bridge. Voa Bridge da presente, voa 9287. Então, meu Golf desça para 2000 pés, autorizado ILS, X8, pista no zero, reporta estabilizado. Avião 941, decolou 240, chame o controle 1208. 208, obrigado. Azul, 941, boa noite, decolando, tem escuta. Avião 941, boa noite, contato radar vigilância. Radar vigilância autorizado 320 azul 9141. Paulo Salvador, boa noite, ATA 3305. Autorização Recife, nível de voo 330. O mesmo. Sente, toque para a via, tem contato de vigilância. Saída PUCA, transição Caju. Viel para 858. Controle PR 120, decimal 8, transponda SICO 1 no SICO 1. Autorizado então Recife, nível de voo 330. Saída PUCA, Aracaju. Decolada 10 com curva esquerda, a aerovia vai ser para o ISC 58. Controle de saída em 120, decimal 8, e o transponder é uma boa ideia. 5151, 3305 da TAM. Sou 3305, quanto a já vai ser correto, chamou pronto, tiver que falar mesmo. Chora, 05. Hello, 019, good night, good evening. Send it to flight level 050 without restrictions, QNH 020. Zero information Sierra destination Lisboa. We are at gate 10, 10 and request clearance. Negative, 050. Clear to Lisboa, flight level 330. Volley 10, after takeoff, left turn, Momo departure, frontier transition via Upazul 190, after Bangu, after confirmed flight plan route. Full control frequency 120, decimal 8, and squawk 5171. Oh, boa noite, bom trabalho. Igualmente. That we are clear to Lisboa. Flight level 330 after takeoff, left turn Adolf, then Bangu, and departure frequency 120.850. Confirm. Squawk 5171, and departure is Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. Frontier transition, Fox Romeo Oscar to Tango India. Via up to 19, then fly. Bangu, the interceptor, upper November 866, and the confirmed flight plan route. Now understand that it's Momo departure, upper Zulu 19er, Bangu, intercept upper November 866, and please say again our transition point. Chief Fox, Romeo, Oscar Tanguinja. Pode ser o nome todo? Schengen. Schengen, copiado, sou 250. Solo Gol 9249, 04 para puxa acionamento. O 9249, livre acionagem e táxi. Quanto era para o táxi 9249? Okay, 3850 did you copy Momo Transition Frotti, Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, India? Momo and then Frotti, did copy and was Cox 5171, 3850, correct? That's correct, okay, 3850, call me ready. I'll call you ready, 3850, okay, muito obrigado. Solo Salvador, boa noite, CNMA 224, para Pushback, assinamento, posição número 1. 224, aguarda, número 2, setor. Aguarda a liberação para Pushback. Romeu, meu Golf, cancelar 246, passe pela direita no 7, reporte para a final. Relativo, relativo e reportador. Viu 9141, controle? 9141. Recife 13325. Lembrando aqui a aproximação final da 10, repassaremos no final da 7 o Romeu Romeu Golf. Sim, bom, Romeu Romeu Golf. Solo Salvador, o T3305 novamente. Agora para pushback acionamento na posição 62. Está autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi 05. Solo Gol 9249 para o táxi. Nosso POB é 168, autonomia 4 horas, autonomia da Leão. Gol 9249, está autorizado o táxi e a parte 1, o táxi é Índia. Portifero no 0, torre 1895, o ajuste no 0, no 3. Partido Índia, ponto espera 1895. Muito obrigado, 9249. Tudo. Mulher. Chave 224, após a passagem do Boeing da Gol, retaguarda, está autorizado para o Tibex também, seu contato. Após a passagem do Gol, na nossa retaguarda autorizada, puxa o chamamento, 224. Salvador, boa noite, o Gol 9249. Quanto espera da 10, pronto. Boa noite, Gol 9249. Alinda, cola pista 10, vento 08, 0 grau, 099. Alinda, cola 10, Gol 9249. Hotel Golf, Solo 50, frequência livre a estacionar. Senema 212, boa noite. Para a chegada a Mari, voe direto Duna, descendo para 4.000 pés sem restrições, ajustado no 013. Duna 4.013, 212. Com a mão estabilizada. Duna 249, decolou 52, chame o controle no 208. Duna 208, Duna 249, boa noite. Salvador, boa noite, Duna 249, decola para 1.400 pés. 9249, boa noite, contato radar, vigilância. Ok, Duna 249, pode voar da El Leda? Vai Leda. Voando Leda, obrigado, Duna 249. Vou chamar ele para o saco, 9810 da Rio. Solo, é o Chanel 6224 para o táxi, POV 83, autonomia, 2 horas, alterna, Recife. Chanel 6224, estou autorizado o táxi, Apache 1, no táxi em Índia, ponto espera 10, torre 1.895, posição 0.3. Autorizado o táxi via Índia, no ponto de chegada 1.0, chamar a torre no 118, cima 1.95, Chanel 6224, obrigado. Salvador, tá 3305 com 73. 73 a bordo, 4 horas e 4 de autonomia, alternando Natal para o táxi. Tá 3305, está autorizado o táxi, via Pati 1, no táxi da Índia. Ponte para o 0, torre 1895, ajuste no 0, no 3, bom voo. 1013, ajuste. Autorizado via Pati 1, na Índia, no ponto de esperada 10, 14, 1895. Boa noite, bom trato feliz. The number for 850, stand the 10, request push and start. Eight five zero, coordinate with the ground staff, report right to taxi. Very clear to push, confirm. Authorize 850, coordinate with the ground staff to push back and the tow until gate 06, near from gate 0. Correction, 08, near from gate 08, then start up and come ready for taxi. Take this push up to the 08, I'll coordinate with ground staff, and then I'll call it for taxi at a sort of 850. Salvador, Rio 9810 para o táxi, estamos com 4 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Galeão. Rio 9810, estou autorizando táxi, via Pátio 1, até para a Índia. Pois para 10, torre 11895, ajuste 0013. Ok, na Índia, no ponto espera 1895, 0013, Rio. Controle Salvador, boa noite, Oceania 62, 24, decolado. Oceania 62, 24, boa noite, contato radar vigilância. Contato radar vigilância, Oceania 62, 24. 80 degrees, 09 knots. Mesmo, runway 10, Portugal, 019. Portugal, 019, check landing gear. Landing gear down and above. Roger. Salvador, boa noite, outra 3305, ponto de espera da 10, pronto, visual para a nave na final. Boa noite, 3305, a Lima tem após a passagem do trafo na final. Posso, colega, Lima tem, 3305. Zulu 4107, boa noite, ciência, aciona identificação para a chegada Mari Voiduna, descendo para 050. Afirmativo, vou no dano. Uhum. 249, chame Recife, 133-25. Chame 133-25? Afirmativo, caso negativo, 1251. 133-25, 1251, boa noite. Boa. Chame 224, voe direto a Aracaju. Direto a Aracaju, Chame 6224, obrigado. Chame 6212, desça para 2000 pés, autorizado LS, X-Way, pista no zero, reporta no localizador. 2000, estabilizado, reportaremos, 6212. Azul 4107, reautorizado, desça para 3000 pés, ajustado no 013. Para 3000. Portugal 019 on the ground at 00 call 121 decimal 9. Ground 11 decimal 9, Portugal 019. Livre decolagem 1-0, vento 0-8-0 graus, 1-0-9. E a decolagem autorizada, 3-3-0-5 da tarde. clear taxi via Alpha with 44 Juliet approach, go 019. Salvador, boa noite, Alta 3305. Céu 3305 agora. 3305, boa noite, contato radar, saída PUCA, nível 3305. Saída PUCA, nível 330, 3305. 224, controle. Saída prossiga. Salema 224, chame Recife, na frequência 125.45. Chanema 212, controle. Estabilizou. C212, completo procedimento. Chame Torre Salvador em 118.95, bom pouso. Obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 4107, desça para 2000 pés, ajuste permanece no 03, autorizado LS, X-Way, pista no 0, reporta no localizador. Desça para 2000 pés, autorizado LS, chame localizador. Terra, embaixo checado, 6212, boa noite. Boa noite, Xané, 6212, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ground in Portugal, 019er, approaching taxiway Juliet. Take position before Juliet, Portugal 019. Standing before Juliet in Portugal 019. On the Swedish 850, request taxi. 850, approve the taxi by MLA for taxiway India. On road point 100, contact the tower 118-195, 28-1013. India Link Point 1010, Tower 118-905, and KNH 1013, Sortis 850. Rio 9810, boa noite, contato radar na decolagem, vigilância. 7. O 3305 foi direto para Aracaju. Direto para Aracaju, 3305. todo um bom voo até Lisboa. Obrigado a vocês também. Pode ficar. Obrigado. Roger online, approve to left gate 11. Little taxi to position 11, Bonjour, 019. Chanel 6212, solo 06, direito 9219. 219, Bonjour. Tower. Boa noite, sensor 850. Ready for departure. You passed the holding point to Ionia, sensor 850. Sensor 850, hold position, maintain position. Standing by, sensor 850. Sensor 850, clear to line up and wait runway 10. Line up and wait runway 10, sensor 850. Azul 4107, complete procedimento, chame torre 118-95, voo pouso. 118-95, boa noite, passando o campo. Boa noite. São 3305 com Recife em 125-45, boa viagem. 125-45, cuidado, até a volta. São 3305. Até a volta. Is 850, clear for takeoff runway 10, wind 070 degrees on 0 knots. Clear for takeoff runway 10, it is for 850. Alô, boa noite, 6212, Libra. Chanel 6212, está autorizado o táxi, Alfa Juliette, posição 07, parte 1. Alfa Juliette 07. Boa noite, 4107, final de 5 minutos, achado de trabalho. Boa noite, azul 4107. Continue a aproximação, aguarde a pista livre. Certo. 4107, livre pouso 10, vento 08, 0 graus, 9 mais. Livre pouso 10, azul 4107. Sorry, 850, airborne at 09, call 120.80. 120.80, confirm or 85, sorry, 850. Say again, please. Frequency 120.80. Affirmative, 120.80. 120.80, sorry, 850, Deus obrigado, boa noite. Boa noite, sensor 850, climbing flight level 330 on Momo departure, frente transition. Sensor 850, radar contact on departure, good morning, correction, good evening. Momo departure, climb flight level 330. Climb flight level 330, Momo departure, sensor 850. São 3152, boa noite. Acione identificação para a chegada Mário, voe direto Duna, descendo para 4000 pés sem restrições. O ajuste em Salvador 1013. Direita 219, boa noite. 198-10, chame Recife, 13325, sinal negativo, 1251. 13325, 1351. 13325, caso negativo, 1251. Ok, Lenzo 850, call Recife now on frequency 125.45, good travel. 12545, as soon as 850. Adeus, obrigado. 643, boa noite, autorizada a chegada Bonfi, desça para 4 mil pés sem restrições, ajustado no 013. Plano 3152, o controle. Desça para 2 mil pés, o ajuste permanece, autorizado LS, X-Way, pisco no zero, reporta no localizador. Atenção 3152 no momento sobre Duna, complete o procedimento ILS X-Ray, chame Torre Salvador em 118 decimal 95. 95, até daqui a pouco. Salvador, Altan 3152, passou em Jassar, embaixo travado. Valeu, Altan 3152, livre pouso no 0, vento 08, 0 grau, 07 nós. Livre pouso na 10, Altan 3152. Gol no 643, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, pista no zero, reporta estabilizado. 2000 pés, X-Ray, a pista estabilizada, faz o seguinte. Alfa 3152, solo 31, direito no 219. Direito 219. Então, 3152, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, posição 06, Pat 1. Alfa Juliette, posição 06, tá, 3152. Desça para 4000 PI, sem restrições, ajustado no 013. Exato, no 643, complete procedimento, chame torre 11895. 18, meia desce para 3000 pés. É o Gol 643, passando externo, baixado, travado e avistado. Sente Gol 643, livre pouso, pista no 0, vento 08, 0 grau, 08, nós. Livre pouso na 10, 43. Voe Duna, desça e mantenha o 040. Controlado Duna para 040, Gol no 714. Informo que você está livre das inscrições, Gol no 714. Gol 1805, boa noite. Acione identificação autorizada a chegada Mari. Desça e mantenha o 050. Chegada Mari.

Alô, Salvador, boa noite, Mono 643, então. Mono 643, boa noite, autorizado táxi, Alfa Juliette, posição 0341. Alfa Juliette para 341, Mono 643.